O outro é colorido também. E o relógio eletrônico da marca Citizen. Tudo isso por apenas 50 magotes. E atenção, meus amigos. Todo mundo com seus bilhetinhos na mão, conferindo o número. Porque, nesse exato momento, eu vou passar de 1 até 3 e vou tacunhar para arriba todos os bilhetinhos. E o Crione? O Crione vai pegar um bilhetinho. O bilhetinho que o Crione pegar vai ser numerado, vai ser o bilhetinho da sorte. Então, gente, você aí que está com vontade de ganhar o relógio eletrônico, o tricolorido e o disco também, faz aquela torcida para que o Crione pegue o seu bilhetinho. Porque ela vai uma! E lá vai duas! E lá vai duas e meia! E lá vai três! E é já, tá tudo Crione! Os que são amigos do seu do trio da Ladadura de África, lá na Centro da Irmã Iguaçu, no dia 28 de abril de 1982.